Estou recebendo aqui no estúdio o Sadi Busanello, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, o COMUS, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite. E vamos trazer informação aqui sobre um evento, né, que é aberto, inclusive, à participação da população. Quinta-feira agora acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Saúde. Exatamente. O Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão independente e que acompanha os trabalhos da saúde no município, né? Nós somos 30 entidades, dois órgãos, 32 participações semanais. Às vezes as pessoas pedem para a gente, Guilherme, quanto é que você ganha sendo conselheiro? Os conselhos nacionais, estaduais e municipais, quem participa, o conselheiro, ele é voluntário. Então, dentro desse trabalho, que nós temos reuniões todas as quintas-feiras de manhã, lá na sede administrativa que fica no anexo ao posto da Vila Holanda, lá no antigo Centro Social Urbano, ali está a sede do Conselho. São pautados vários temas e em função de que há assuntos que são muito amplos, polêmicos e até complexos, não há tempo hábil para discutir tudo isso numa meia manhã, numa manhã. As reuniões começam às 9 horas, terminam geralmente meio-dia, 1 da tarde, às vezes vai até às 2. Então, quando tem assuntos ou demandas como essa, né, da revisão ou a discussão de um modelo de assistência, a gente promove, o Conselho tem já há 4 anos esse espaço que é um fórum. Então ele organiza, né, um outro espaço mais amplo com outros atores, outros convidados para debater o tema. E nesta quinta nós estamos fazendo, inclusive é o primeiro fórum deste ano, esse debate, essa discussão, que além do aspecto técnico, também terá o aspecto, digamos, político, né? De política de saúde, não política partidária. Para que o ouvinte possa entender, o que é o modelo de assistência que nós vamos estar debatendo como pano de fundo desse fórum nesta quinta-feira, e que todos podem participar. Não precisa ser profissional da área de saúde, né? Usuário. Pode ser qualquer pessoa do município, da comunicação, enfim, interessado que o Sistema Único melhore. O Brasil tem um sistema de saúde que ele é único e ele é feito, administrado em 3 instâncias, né? O governo federal, os estados e as prefeituras. Cada prefeitura oferta um tipo de assistência, um tipo de serviço, né? Que é regulado por, tecnicamente chamado de fluxos. Então, a prefeitura de Foz oferece serviços, por exemplo, de hemodiálise, né? De média e alta complexidade. Ele é regulado pelo Ministério da Saúde, é um prestador conveniado, contratado, e ele segue um rito, segue um protocolo que é nacional. A soma desses serviços, né, o do acesso a esses serviços, acaba padronizando, dando uma cara, digamos assim, numa linguagem mais popular, ao modelo de assistência que aquela cidade, aquela prefeitura oferta ao usuário. É esse debate que nós estamos fazendo. Até porque nós entendemos pelas constantes reclamações que chegam, né, à própria Secretaria Municipal, que administra a saúde no município, e o Conselho e outros espaços, né, de controle social, os conselhos locais, o próprio Ministério Público, a Justiça. São muitas as reclamações que chegam. Então a gente entende que esse modelo, ele está basicamente esgotado ou vencido, até porque ele é um modelo que vem de uma linhagem muito voltada à doença. Então, o que o Conselho está propondo nesse debate, com a equipe da Prefeitura, com a equipe da Secretária Kátia e outros técnicos convidados e pessoas da comunidade que entendem um pouco da demanda do SUS, é a revisão desse modelo. O Conselho tem, por orientação da última conferência, uma diretriz, que é priorizar a atenção primária. Ou seja, as ações do cidadão, do usuário, do morador de Foz do Iguaçu e aquele que tem acesso, começa num posto de saúde. Então lá tem que ser o maior investimento. E em cima disso, depois dessa discussão, que começa na quinta, o tema voltará para uma reunião plenária do Conselho, onde então será deliberado, debatido e vira uma nova diretriz para o prefeito e a sua equipe. Nós entendemos que essa insatisfação do usuário, né? Coisas bem pontuais, como por exemplo, né, a desmotivação em parte ou descontentamento em parte dos servidores, trabalhadores na área da saúde, também é outro sintoma que tem que ser visto e, digamos, propor um novo modelo, né, uma nova forma de apresentar serviços, né, e ações e programas na saúde do município. É um debate bastante amplo, né? Ele tem anuâncias, contornos bastante técnicos, né? Porque o Brasil vive, digamos, um momento de ofertar, através do SUS, aquilo que chamamos como produto da reforma sanitária, que aconteceu na 8ª Conferência e que foi consolidado na Constituição Federal e que mais tarde veio gerar a Lei 8080, que é uma lei federal que criou o SUS no Brasil. Mas ele tem particularidades que tem que ser visto e revisto, como é o caso de Foz do Iguaçu, que está numa fronteira com dois países, né? Que tem demanda aqui do passageiro, do turista, tem demanda, né, de brasiguaio, mas também de paraguaios e argentinos. Então, tem toda uma realidade voltada a essa demanda da assistência, né? Agora, até vou fazendo uma pergunta quanto a isso, porque a gente observa a necessidade justamente disso que vem sendo discutido pelo Comus, da questão de priorizar a saúde preventiva ali, de você, né, dar prioridade aos postos de saúde e tudo mais. Agora, o que é que pode ser feito até para que a população, né, ela procure efetivamente essas políticas de saúde preventiva? Porque a gente percebe que as pessoas só vão até um posto de saúde, ou um hospital, ou uma UPA, no momento que estão doentes. O que é que pode ser trabalhado com a população também nesse sentido? Então, esse é o aspecto mais delicado. O cidadão, nós, eu, você, a maioria do usuário da saúde, seja de planos privados ou do próprio SUS, acaba indo a uma unidade de saúde, independente de ser um posto, ou um UPA, ou um hospital, quando, a gente brinca, né, quando deu a dor de dente. Quando tem a dor, a pessoa vai. Nós não temos no Brasil, na América do Sul, mas no Brasil em especial, essa cultura da prevenção. Por isso que nós estamos defendendo essa bandeira, que é antiga, né, que a prefeitura, a secretaria e os, digamos, serviços ofertados priorizem ações na educação, que vem um pouco antes da prevenção, para que quando precisar fazer a saúde curativa, a medicina curativa, tenhamos estruturas, né, capazes, não só nos UPAs, mas nos hospitais, para dar uma resposta com eficiência. Então, é um processo que a gente está retomando através dos conselhos locais, né, que foram reeleitos agora e que vão tomar posse o mês que vem. Em cada posto de saúde tem um grupo junto com os trabalhadores discutindo essa questão com o usuário. E uma das linhas, né, de atuação é a educação e a prevenção, além de eventos que serão promovidos, né, utilizando outras parcerias, outras entidades, né, como as pastorais da Igreja Católica, né, os movimentos sociais, que podem chegar a essa população, ao cidadão, à família, dizendo que antes dele poder brigar e exigir um direito de ter uma consulta, um exame, ele tem que fazer a lição de casa, que é a sua parte, o seu cuidado, né, com a alimentação, com a atividade física, enfim, com o estilo de viver, que a gente nem sempre leva muito a sério, aí viramos hipertensos, né? Temos peso demais, somos candidatos a ter infartos, somos candidatos a ter, né, complicações como a pressão alta, a questão uma série de doenças crônicas, como são chamadas, advindas da minha ausência de cuidado. Então é um grande desafio. Não envolve só a estrutura da secretaria, mas envolve o controle social através dos conselhos locais e outros segmentos na orientação ao cidadão, que ele tem direito sim a uma boa saúde e saúde de qualidade. Esse é um ponto que a gente tem debatido com a atual secretária, mas principalmente fazer a lição de casa, que é se cuidar, né? Eu sempre digo nas reuniões que a gente vai, né, nas exposições que a gente faz nos bairros, nas reuniões, que eu tenho direito sim a ter uma consulta com o médico, a um encaminhamento do SAMU e do SIAT, mas eu preciso fazer primeiro a minha parte, o meu cuidado. Então, quem cuida inicialmente da minha saúde sou eu, depois a equipe de profissionais. Mas esse talvez seja o maior desafio, que é essa mudança de cultura, focando mais na prevenção e na educação. E esses assuntos aí serão debatidos, né, na quinta-feira agora no Fórum Permanente de Saúde ali, na sede do Comus. A participação, como dito, é livre e inclusive incentiva-se que para que as pessoas, a população, tomem parte nesse debate. Exatamente. Todas as quintas as reuniões são abertas, né, nas plenárias, que é na sede do Conselho. Esse evento em especial é no anexo ao lado ali, naquele auditório da Vigilância Sanitária, mas é colado ali ao posto de saúde, é fácil de chegar. no antigo Centro Social Urbano, fica o convite, a qualquer pessoa pode participar, até para entender como é que funciona essa gestão, essa administração da saúde, que é bastante complexa, e que nós estamos, enquanto conselho, enquanto uma entidade do controle social, propondo ao prefeito Chico e à sua secretária Cátia, a toda a sua equipe, uma revisão nesse modelo, para que a prefeitura, o município, possa gastar, não menos, mas gastar com eficiência os seus recursos, né? São bastante os recursos destinados hoje à saúde, que tenhamos equipe de trabalhadores, seja servidores públicos ou trabalhadores de outras empresas contratadas ou credenciadas, mas, digamos, felizes, né? E contentes com a atuação. Enfim, é um trabalho de médio e longo prazo que passa por essa visão, essa versão de envolver o cidadão e o usuário na sua prevenção pessoal. Quinta-feira, portanto, a partir das 9 horas da manhã, ali na Vila Holanda. Agradeço aqui ao Sadi Busanello, presidente do Conselho Municipal de Saúde, pela participação aqui na RCI nesta manhã. Eu que agradeço, sempre lembrando que o Conselho Municipal, os Conselhos Municipais de Saúde, são órgãos, né, de deliberativos que tratam com os prefeitos e com as equipes da gestão do SUS, da saúde, toda uma política e toda mudança é debatida primeiramente nas suas plenárias, e esse é um tema que é uma proposta de revisão para o modelo de assistência, ou modelo assistencial que o SUS oferta nessa cidade.